961, no autorizado Galeão, nível 360, via Per November 857, saída da Euleda Irume. Decola da 10 curva direita, controle 19, sinal 35, aciona 5431, no corteja. Correto, chama para pushback sonamento. Autorizado, chama para o táxi. Bom dia, Chiné 6225, vou na proa do MDB Simbra, reporte de via descida, procedimento LS X-Ray, aguarde via tração final e LS. Bom, ativo, na proa de Simbra então, consigo nível autorizado para chega. Desça para 4.000 pés, seja o chão 012, fecha na 6225. 4.000 com 1.012 na proa de cima, então 6225 da última. Zona 040, chegada bom, se desça para o nível 050, procedimento LS X-Ray, pista no 0. Florianópolis. Gente, altímetro no 0, no 2, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Tori, 1-8, decimal 9-5, com voo. Em decola da 1-0, vento é 020 graus 05 nós, ajuste no 092 ou 1961. 961, decolado aos 22, controle 1 no 935. No 935, 1961, gente. Salvador, contigo, 1961. Sou 961, bom dia, contato no radar, saída da El, subo 360. Da El 360, 1961. Sou ligou 1961. Tô chegando. Presente, pode aprovar aí, 1961. Somente pro Adileda. Tá, Gol 9040, desce para 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador pistão 0. 2000 pés, reporte localizador pistão 0. Controle acionário 62, 25, vai atingindo 4000 pés. P225, mantenha 4000, aguarde vetoração e sequenciamento final ILS. Mantenha 4000, aguardando o final do ILS, pistão 0. Bom dia, TAM 3171 no Copa Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Perdulo 10, saída da Elê da Morte, a decola da 10, curva direita, controle 1 na decimal 35, aciona 5434, proteja. Correto, chamo para pushback acionamento. Chinelo 6225, vetoração final ILS e sequenciamento, curva direita para 260. Limite o QDMIC 140 do NDB Simbra. 260 limitado pela 140 de Simbra, o Chinelo 6225. Para o TAC. Gente, vamos informar 7 operações. CCP agora 25113325, obrigado, bom dia. 91. Não sai da prevista com a transição elétrica. CF 9040. Com 9040, liderança, chame torre 11895. 295, vai chamar. Pro a 230, limite ao localizador, pista para 2000 pés, ajuste 1012. N12230, descendo para 2000, limitado pelo LOC 62252. Chinelo 6225 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado, livre LS. Estabilizado LS, reportará estabilizado para 130, 6252. Somebody go 0193. Alpha level 160, Pacific level 210. One level 1093, on both arrival, descend to 4,000 feet, and H1012. 4,000 feet, and we have a cost information for global 093. Controller 6225, estabilizado no final do X-Ray, 1110. 6225, Olivia LS, chame torre 1895. 295, obrigado, até a volta. Oi, Salvador, bom dia, 8962-5, estabilizado no final do X-Ray da pista 10. 9040, direita, 1219, solo aos 34. Direita, 1219. Oxenem 6225. O vento é 0 graus 04 nós, o ajuste no 0 no 2 e pouso no 0. Autorizado, pouso, pista no 0, oxenário 62, assim, confira o vento, por gentileza. Para nós aqui é 0 graus 04 nós. Mateus, obrigado. Autorizado então, pouso, pista no 0, oxenário 62, assim. Do 5973, bom dia, chega da Mari, desce para 050. X213 a bordo, altímetro 1012, livre táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, S195, com voo. Chau com a Airbus Satan, no através do portão 612. Dois passagens no Airbus Satan, táxi via Juliette, portão 11. Aos confirmando solo aos 3000. Mateu, 62, 3. Bravo Salvador, bom dia, Chinel 6225, conectou a pista do centro. Bom dia, Chinel 6225, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6225. 2509. Zero para zero, autorizado com 15, nível 360, via Persolu 21, saída rapor, transição elefa. Decola dando zero, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5436, coteja. Salivo de Rio, 5973, da Rio, após, foi só de Itapim. Autorizado Brasília, nível 360, via Persolu 17, saída rapor, transição elefa, decola da 10, curva direita, controle 19, decimal 35, aciona 5435, coteja. Autorizado Brasília, 10-6-0, pessoa Persolu 17, decola rapor elefa, 10-10, com curva direita, 19-35.8, 5435, transforma 357. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Já pronto, está 35 no 7. Pronto, por favor, 35 mesmo. 93, desça para 2 mil pés, ajuste 1012. Reporte localizador, libre LS. 12? Avião aqui. Autorizado, chama para o táxi. Abaixo. Estou apenas confirmando o transporte 5435. Afirmo. Salvador, bom dia. Está 3153, informação hotel, autorização Galeão. Autorizado Galeão, nível 360, via Pernovember 857. Saída da Euleda Irume. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5440, coteja. 253, autorizado Galeão, nível 360, a Pernovember 857. Decola 10, curva direita, da Euleda Irume. 1935, controle 5440, transporte. Fechamento correto, chama para o pushback sonamento. Agora. Bom dia, 3171, contato radar, saída da Elso, voo 320. Da Elso, 320, 3171, está presente, pode voar da Elso, senhor. Direto da Elso, 3171. Direto da Elso, graça, 3171. 5973, Liverezios, desça agora para 21 pés, ajuste 102, reporte estabilizado no localizador. Prossiga. Bom dia, solicitando a permissão de giro de motor em marcha lenta por 5 minutos, já em acordo com a Aero no parte 3. Cliente autorizado em coordenação com a equipe de sol, reporte ao término. Cliente, tem. Taxa 35, Nocente, 148, após 310, 06. A minha LH, tipo, 093. 2093, Vida LS, Chame Torre, 11895. 2395. Doutor, eu vou 093. Voo 1093, tráfego avistado, livre pouso, destino 0, vento 0, 30 graus, 049, ajuste 1092. Entendi, pouso, voo 1093. Confirme trem checado? Ainda não. Checar, tem depois, vou fazer uma frente. Afirma. Controle 3171. A quantidade de fio à direita por aproximadamente 30 milhas. Direita, proa 230, deve dar uma pequena formação. Tem, está livre de desvio, 3171. Livre de desvio, tá. 3171, cara. Visual, cara, 935, 17, tá. 3517, condições de confirmando, manter o ponto de espera. Vai manter. O 5973 receptou o localizador. Rio 5973, Liga LS, chame torre 11895. 2195. Oi, eu vi o 5973, está na final, visual, baixa travada. Continue a aproximação, aguardando o estalinho 5973. Aguardando o estalinho 093 da Gol, direita 1219, solo aos 49. 219, obrigado, Matheus. Aqui o Gol 093, Cibrano. 093, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, Gol 91093. Colocando o telefone 53, portão 4, por enquanto. Funcionamento? 3153, portão 4. 3153, no 04 está livre, chama o táxi agilizando. Livre, chama da táxi agilizando, então 3153. Confirmando 1093 da Gol, táxi lento, reporte antes da Juliette. Lento, né? Copiou 1093? Copiou. Sete alinhar e manter o 90. Alinhar e manter o 90.